Preciso tanto te ninar num canto, ser teu acalanto, te agasalhar. Com todo o tempo te botar na minha, te fazer modinha desse meu cantar. E dos seus olhos quero ser menino, ter o meu destino preso em sua mão. Ser o romeiro nas suas andanças, que jamais se cansa de tanta emoção. Ser o romeiro nas suas andanças, que jamais se cansa de tanta emoção. Nas proezas do coração, o amor é que apronta mais. Nesse mar feito de ilusão, sou o braço que banha o cais. E você as embarca que flutuam no meu sonhar. Suas velas são as paixões que meu vento quer balançar. Nas proezas do coração, o amor é que apronta mais. Nesse mar feito de ilusão, sou o braço que banha o cais. E você as embarca. Beleza tão fogueira ardente, como o sol nascente, vou me assanhar. Pelo teu corpo passear sem medo, e no teu segredo me emaranhar. Deliciar teu cheiro, teu perfume, que docemente vem me seduzir. E no abrigo do teu sentimento, a todo momento quero me sentir. E no abrigo do teu sentimento, quero me sentir. Nas proezas do coração, o amor é que apronta mais. Nesse mar feito de ilusão, sou um braço que banha o cais. E você as embarca. Preciso tanto te ninar num canto, ser teu acalanto, te agasalhar. Com todo o dengo te botar na minha, te fazer modinha desse meu cantar. E dos seus olhos quero ser menino, ter o meu destino preso em sua mão. Ser o romeiro nas suas andanças, que jamais se cansa de tanta emoção. Ser o romeiro nas suas andanças, que jamais se cansa de tanta emoção. Nas proezas do coração, o amor é que apronta mais. Nesse mar feito de ilusão, só um braço que banha o cais. E você as embarcações que flutuam no mar.